perfeitamente por que é que você chora. Deve ser difícil parecer forte por fora. Tu me falou que em vez de desiste você ora. Lembro quando eu era pequeno demais, eu não respeitava nem a você nem nossos pais. Eu não via a hora de um dia viver em paz, porque pensava que não iria ser feliz jamais. Eu não fazia ideia de como era infantil, porque não sofria metade da dor que tu sentiu. Mesmo que eu não tenha o mesmo sangue nas veias, quem fala que a gente não somos irmãos mentiu. Eu sei, porque vi tu perder duas gravidez. Eu tinha esperança que alguma hora ela vinha, e eu tava certo, então nunca vou te deixar sozinha. Nem você, nem minha sobrinha Bela nasceu e tudo pareceu ficar tão melhor. É como se a gente tivesse um coração só, uma direção só. Só não te deixo só, porque sei que tu sempre esteve aqui. Tudo pareceu ficar tão melhor. É como se a gente tivesse um coração só, uma direção só. Só não te deixo só, porque sei que tu sempre esteve aqui. Então o ritual do amor é assim. Não é condicionado a nada. Vem aqui que eu quero passar um tempo com você e conversar com você. Aquele tempo é valioso e ela merece aquele tempo. Porque se a gente se distrai com alguma outra coisa, eles pensam assim: puxa, eu não sou o suficiente pro tempo dela. Eu não sou tão importante pra ter o tempo da minha mãe ou do meu pai. Então esse é um momento que a criança sabe que a gente tá tendo toda a atenção pra ele. Ele sabe que esse momento vai chegar. Então se a gente cria esse ritual, essa rotina, a gente fala assim: olha, agora a mamãe tá ocupada, mas lembra que daqui a pouquinho a gente vai ter momento sozinho pra gente fazer aquela atividade especial. Tudo pareceu ficar tão melhor. É como se a gente tivesse um coração só, uma direção só. Só não te deixo só, porque sei que tu sempre esteve aqui. Tudo pareceu ficar tão melhor. É como se a gente tivesse um coração só, uma direção só. Só não te deixo só, porque sei que tu sempre esteve aqui.